Gente, voe o 52562, meia voa direto Bonf. Coordenação com a equipe de sala, faz passagem do passarinho na retaguarda, autorizado, chama para o táxi. Após a passagem do passarinho, está autorizado em coordenação, o transporte 199. Gente, mantenha a posição. 296, evitar uma formação. E aí, tá livre, Momo, tá 32 no meio. Direto, Momo, tá 32 no meio, graças. Salvador, tá 3223, tá estimado pra nossa autorização, meu? Aguarde mais 1 ou 2 minutos no máximo. Poxa, tá pronto aqui. Para o taxi do Romano 24, Momo tem 135 agora, 245, alterna, toma. 135 a bordo, altímetro no 019, táxi via Índia Alfa, no ponto espera a torre 196, meia, bom voo. Índia Alfa, no ponto espera a torre 2230. 2230, segue o Bainda Gol via Índia Alfa, no ponto espera a torre 196, bom voo. Gente, segue o Bainda Gol, o parceiro 2230. Só especial. Aguarde, vamos confirmar. O Salve Salvador, tá 3223, pushback está na minha posição, 1-3. Gente, aguarde. 1-3-9-4, autorizado pushback, somente chama para o táxi. Afirmativa número 2, mantenha a posição e aguarde passarinho 2230. Primeiro pronto, bom, 9-2-4. 2-4, mantenha a posição e aguarde. Todo mundo no meio. Autoriza para o 045 para lidar com a formação. Aqui é autorizado desvio de formação, desse mantenha inicialmente 3 mil pés. E reporte localizador autorizado aproximação ILS azul. Livre desvio, 10 para 3 mil pés inicialmente, livre ILS 241 no meio. Pagou o fixo. Vou. Série, eu ratifico a informação anterior. Teto 510, visibilidade 2500, chuva sobre o aeródromo, que você deve ser. Aquilo que a Deck Serra, suba e mantenha 2000. Altímetro 1019, reporte ao atingir 2000, aquilo que a Deck Serra. Sobe na espera que está a executar e reporte ao atingir 2000, aquilo que a Deck Serra. Patrulhamento correto, aguarde, é o número 3 para o pushback acionamento no setor. Logo positivo, está livre. Direto Cosmo, está 3-2-1. No 924, após a passagem da aeronave ali, mantenha 1-0. Meia, chama Recife, frequência 126.85, boa viagem. 2.085, tá 3.296, bom trabalho. 3-4 a bordo, altímetro no 019, táxi via Índia Alfa, no ponto espera a torre 1.986, bom voo. Índia Alfa, Alfa no ponto espera para 26, bom trabalho, 3. 193. Na 3805, coordenação com a equipe de sola, para saída da aeronave da companhia na retaguarda, autorizado o inspecionamento, chama para o táxi. Da livre LS, não tem aproximação, aquilo que deve ser. Controle Salvador, chame 6290, formação Tango. Gol 924, livre decolagem 10, vento 140 graus, 10 nós. Passarei 2230, afirmativa após a rolagem ali, mantém 10. Confirma a autonomia? 3:20. 10325, 146 a bordo, altímetro 1019. Após o Airbus da TAM, segue o mesmo via Índia Alfa, no ponto espera a torre 1-noite, sinal 6, bom voo. Após o Airbus da TAM, segue o mesmo via Índia Alfa, no ponto espera a torre 1-noite, sinal 6, bom voo. Olá, Lima Tango, boa tarde, prossiga. Gono 924, decolou 58, controle 1208. Gono 208, gol 1924. Não recebemos o seu transponder, mantenha-se em condições visuais. Informa que no momento o aeroporto opera IFR. O último teto e a última visibilidade respectivamente foram 510 com 2500. O seu plano, está tudo certo. Israel Leda da Bridge. Obrigado. 4. 924. Contato radar vigilância. Direto Puka, gol 1924. Direto Puka, 1924. Localizador azul 4196. Cliente azul 4165 milhas para o marcador externo, completa final ILS. Chama a torre 118-612, azul 4166. 118-612 é para a torre, azul 4166, obrigado. Chama 70 a bordo, altímetro 1019, táxi via pátio, mantém posição através do portão 612. Pátio, mantém posição através do portão 62, o TAM 3205. Volume 600, autorizado para o inspecionamento, chama para o táxi. 163, milhas para o externo, sinal IRS X-Ray. 416, continue a aproximação, reporte visual com aeródromo, informo apenas pista molhada, não sobe mais sobre o campo. Ok, segue na aproximação, azul, graças. Congonhas, nível 360, via Zulu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5072, coteja. Autorizando São Paulo, Congonhas 360, via Zulu 16, da Euleda Bridge, da 10, direita 208, 5072, do voo no 333. Cotejamento correto, chama para inspecionamento. Chama ele, do voo no 333. 11, direto Bonf. Pós Bonf, intercepta a chegada. Seguinte 5626. 4000 na chegada Bonf, 5626. Controle o passarinho 2230, tá curvando à esquerda, ok? Tem que curvar à esquerda, não vai dar pra curvar à direita, não. Primeiramente, boa tarde, passarinho 2230. Contato radar na decolagem, vigilância, seguinte curvando à esquerda. Após passar 3.000 pés na curva à esquerda, voa Arbor, 4, passaredo 2230. Ciente, boa tarde, obrigado. Após 3.000 na curva à esquerda, voa Arbor. Nós também não sabemos, o seu plano foi transmitido daqui de Salvador, mas não chegou no sistema, é só o que sabemos. Demora, né? então, ingresse no Pad 3 e chame para prosseguir o Papa Golf. No mil pés, então, livre pouso 1-0, vento 1-40 graus, 1-2-9, confirma o trem. Trem baixo travado, livre pouso na 1-0, azul 4-1-9. Adição 3193, após o TAM, confirmando, após o azul, a linha E mantém 1-0. Do 2230, informe razão de subida. 1.200 pés agora. E aí, gente? Como é que Serra, a torre atualizou as informações e nos retificou as condições meteorológicas para 1 no mil pés de teto, 6 mil de visibilidade e chuva leve. Gol 924, Livra 150 em subida. Chame Centro Recife, frequência 126.85, Gol 924. Foro 2685, Gol 924, obrigado, boa tarde. Boa tarde. 3193, vento 150 graus, 1 nós, livre decolagem 1-0. Copiado, Gol 394, eu mantenho um ponto espera. É 3805, táxi via Índia Alfa, no ponto espera, torre 1, noite, decimal meia, bom voo. Índia Alfa, ponto espera, 3805, bom trabalho. Para o táxi, está 3283, opera Recife, 3 horas, 88 a bordo. Está livre, torre 118, meia dúzia, guardião, ou, perdão, aquilo que deve ser. Torre, boa, é o que você quer. Macarro, doutor Macarro, já 7 vilas para Salvador, doutor Macarro, já 200 campos. Veja até o Lima Tango, chama a torre 118, decimal meia dúzia, para continuar a sua aproximação em condições visuais. Até o Lima Tango. Para a torre, 118, meia, Lima Tango. Ah, visualizamos a transmissão do seu plano, porém ainda não recebemos o transponder. Estamos ligando novamente para Recife. Isso pode iniciar o táxi, o êxito, até o ponto de espera da 17, enquanto aguarda o transponder? Aguarde, aguarde. Voltando, 3193. Boa tarde, Santos 3193, contato radar na decolagem, voa direto posição Leda. Santos 3193. Está presente Leda, subindo para o 380, Santos 3193. Ok, inicialmente positivo 380. R6210 está reautorizado para 2.000 pés. Altímetro permanece livre, LS, informe e estabilizado. Para 2.000, 1.09, informar estabilizado, 6.6.2.0. Papa Romeo Juliet, Vitor Charlie, prossiga. Gente, Papa Romeo Juliet, Vitor Charlie, voa direto toque, reporte para o conhecimento, se mantém 4000, altímetro 1019, chegada a Amã, Papa Romeo Juliet, Vitor Charlie. Ok, primeiramente, Papa Romeo Juliet, Vitor Charlie, Salvador, opera IFR. Eu tô sabendo, mas eu vou iniciar descida, qualquer coisa eu consigo pra alternativa. Tá com a limite de descida já, viu? IFR, Vitor Charlie. Quem sente, Papa Romeo Juliet, Vitor Charlie? Desça em condições visuais, mantendo a separação visual com solo e água, Papa Romeo Juliet, Vitor Charlie, não há tráfego a reportar. Controle, o guardião 07 já está bom. 107, torre 118-612, guardião. 18-6. Cotejamento correto, informa pessoas a bordo. 112 a bordo, altímetro no 019, já estacionado para o táxi, torre 18-6, bom voo. Nós estamos operando instrumentos do Guardião 07. O senhor teria condições de efetuar o cruzamento da presente da 10? Relativa. Está autorizado prosseguir o cruzamento de imediato da final da 10, Guardião 07, prosseguindo para o pátio do Graé. Nós temos um helicóptero efetuando pouso dentro de instantes no pátio. Hotel Limatango. Relativo, está ciente. Iniciando aqui, tá na região das dunas agora. Gente, Kilo Quebec Serra, solo ao 09, livre à direita, livre ao 219. Kilo Quebec Serra, copiou, ao livre ao 219. Chamou estabilizado. 2000, chamou estabilizado, 5626. Ono 394, vento 150 graus, 9 nós, livre decolagem 10. Decolagem 10, 600, gente, mantém um ponto espera. Sinal pátio, visual com a tele matando o Guardião 07. Guardião 07, vento nos 50 graus, 9 nós, reporte solo controlado. Certo. O hotel Limatango controlou no pátio do Graia? 1000, altímetro 1019, Vitor Charlie Hotel. Corri. Controlou no Graia? Três aeronaves aí na fila do Ponte Espera, vai aguardar a passagem das que estão na Alfa para Juliette. Gente, o 549. Fio Quebec Serra, táxi via Juliette, pátio, chão em reporte ingressão na Lima. Informação informou chuva moderada, suberosa, uma pista molhada. Reporte visual 62-10 da Oceané. Dentro das condições, vai reportar visual 62-10. Bono 394, decoloso 1-1 no controle, frequência 1208. 208, Bono 394. Qual é a autorização? Atenção, 394, passa 1800, saída da Elco, banda direita. Boa tarde, o Gol 1394, contato radar voa direto, posição Leda, 1394. Voa direto Leda, Bono 394. Está autorizado então, táxi, após um ponto de saída para ingresso. Torre, confirma o vento para o 6210? Confirmo, o senhor é 6210, o vento é 160 graus, 9 nós. Ciente, vai reportar visual, 6210. Criado guardião, estaciona frequência livre. saída prevista é Pucca, transição Aracaju, informa o horário do plano. Charlie, Charlie, a linha E mantém 107. Temos o seu plano, aguarde. Chame torre 186. Confirmando, avistou? O 6210 avistou a 400 pés. Livre pouso 10, vento 150 graus 10 nós. Livre. Não copiei, confirme. A Mike até a Quebec. Afirma, Vitor, Charlie Hotel. Charlie, aguarde para decolar. Decimal 625626. Mono, ONU 862, 5626. Grato, boa tarde. Livre, 6290. Livrou. Gente. Ok, tá turbulência leve aí na curtíssima sinal, tá? Muito obrigado pela informação. Nada, chama solo. 1219. Boa. Trip 5626, é a torre. 5626, passando externo, baixar travado. Copiado, Trip. Informa chuva moderada sobre aeródromo. A última aeronave pousou, avistou a 400 pés e informou turbulência, ok? Turbulência leve na curta final. Reporte visual, Trip 5626, pista molhada. Gente, reportará na final visual 5626. Solo provador, Chanel 6210. 6210, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, 6210. Juliette, eu mesmo estou cruzando do Polo Petroquímico, está mantendo 1500 pés, afastado 12 milhas para regresso, está mantendo boa 210. Gente, Mike, Juliette, Romeu. Quebec Serra, autorizado de imediato o cruzamento até o 45. Afirmativo, Charlie Alfa Tango, aguarde para o táxi, aguarde, no momento não será possível. E Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, identifique chegada a Aman, Rui, posição Aman, desça para 4000 com 10019. Imagina que ficou, deve trocar a primeira flor de Aman, a primeira flor de Aman. Ciente. Ok, já informamos a nossa sala IS e vamos tomar as providências. Trip. Livre. Gol 600, após o trip, ali mantém 1-0. Papa Tango, Fox, Charlie, Charlie, vento 140 graus, 1-1 nós, livre decolagem 1-7. 1-0, boa tarde. Tango 59. Táxi via Índia Alfa no ponto de espera Torre 186, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 386. 186. Avistou aqui altitude? Nos mínimos, os 562. Copiado. Livre à direita, livre 1219. Direita 1219. Ok, está autorizado prosseguir o táxi até a Aerostar. Reporte quando estacionado. Charlie Alfa Tango. O Papa Tango Fox Charlie Charlie decolou aos 19. Chame o controle, frequência 1208. Controle 1208, Charlie Charlie. Não temos mais uma que vai passar. Ok, Papa Tango Fox Charlie Charlie, direto Puka, contato radar vigilante. Puka. Táxi via Alfa Kilo Patch 3. O 5626. Alfa Kilo Patch 3, entra. Tá moderado. Paciente, o direto do Charlie. Vai tentar espera aqui na caixa prego aqui, ok? Tá completamente desvio aqui. Pelo que eu tô vendo, já já abre o avião também. Ok, espero que sim, pois desde as 16 horas e 10 minutos, o teto maior que foi na escada pela torre foi de 800 pés e a maior visibilidade foi de 5 mil metros. Okay, chama a torre 118-62, Mike, Juliette, Romeu. 1862, regresso, bom final de semana, senhor. Torre, boa tarde, é o papapá, Mike, Juliette, Romeu. Mike, Juliette, Romeu, prossiga. Tá na rotatória para regresso a Garabata, senhora. Ok, copiado. Mike, Juliette, Romeu, prossegue então até a... direto pro final da bata, o Mike, Juliette, Romeu. Aguarde autorização. Estou no